Graça e paz, irmãos e irmãs, espero que vocês tenham tido um dia abençoado, um sábado abençoado, e desejo que todo final de semana seja assim, e o início da nova semana também. Nós vamos dar continuidade à nossa meditação em um capítulo da Bíblia. E hoje nós vamos meditar, ouvir o texto bíblico e meditar sobre algumas considerações, algumas notas e uma palavra pastoral no texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Já de início eu digo a você que é um texto belíssimo, mais uma vez. A palavra do Senhor é preciosa demais. E se nós queremos, se você deseja ter uma vida de real consagração ao Senhor, você precisa se expor à palavra. Eu tenho me alegrado muito com o fato de que muitos irmãos e irmãs têm acompanhado essa meditação. É claro que essa é uma em milhares de possibilidades que você tem de meditar na palavra, uma em milhares. E você pode fazer a sua leitura e deve fazer a sua leitura pessoal, com textos que você deseja refletir, e também participando de pequenos grupos, participando dos cultos, participando de celebrações, e ouvindo também meditações. Hoje temos esse privilégio de ouvir meditações na internet, as mais diversas. Espero que você escolha muito bem para não ficar ouvindo aquilo que não procede do Senhor. E entre essas possibilidades todas, você tem esse trabalho, essa meditação que nós fazemos quase diariamente. E hoje vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 4. A igreja em Corinto é uma igreja foi uma igreja muito complicada. Paulo plantou essa igreja, mas depois, com o passar dos anos, quando ele foi continuar o seu trabalho de apostolado, a igreja foi também pastoreada por Apolo, mas uma série de correntes de pensamento e muitos pensamentos teológicos equivocados acabaram entrando na vida da igreja, além das questões doutrinárias e bíblicas, teológicas. A igreja se caracterizou, infelizmente, por muitas divisões. Eles se dividiam por muitas coisas. Eles se dividiam entre pobres e ricos, né? Na verdade, ricos e pobres. Os ricos não queriam tomar santa ceia, por exemplo, com os pobres, com os servos, com escravos. Eles se dividiam porque uns gostavam de Paulo, traziam na figura de Paulo uma figura de referência, mas outros já gostavam mais de Apolo. Outros gostavam mais de Pedro, e é claro que isso acontece, uma identificação com uma liderança. Isso acontece, mas essa identificação não pode passar de um determinado limite ao ponto de causar divisão no corpo. E a igreja se dividiu por isso também. E com esse aspecto, por exemplo, está o capítulo 4. Muitos que gostavam de Apolo, de Pedro e gnósticos também, lançaram-se a difamar o apóstolo Paulo. Calúnias, difamações. Então, realmente foi uma igreja difícil para o pastoreio. A igreja, obviamente, com essas divisões, foi uma igreja marcada pela desordem. Era muito difícil manter a ordem numa igreja com tantas rachaduras. E é uma igreja, então, que precisava de correção, de disciplina, e você vai encontrar no apóstolo Paulo, e certamente no pastoreio dos outros que sucederam, mesmo não tendo escrito, orientações para gerar unidade na igreja e acabar com essa desordem, acabar com a falta de uma informação correta do ponto de vista doutrinário e também falta de informação correta com relação ao caráter dos ministros, dos pastores, dos apóstolos. Nesse momento ainda não se chamam para os irmãos aqui da cidade e outros que me ouvem de origem católica, ainda não se chamavam de padres, tá bem? Isso vem mais à frente. Nem padres, nem freis. Eles eram chamados de apóstolos e pastores, evangelistas, profetas, assim. O fato é que houve muita calúnia contra esses homens de Deus, em geral homens, né? Embora depois dos massacres que aconteciam, as perseguições, as mulheres assumissem uma função de liderança, mas não era comum naquele momento que as mulheres assumissem por muito tempo uma liderança. Temos o caso de Priscila, por exemplo, e outras que nós vamos ver na história, mas não é a regra, é a exceção. Então, você pode chamar essa igreja de uma igreja imatura. Nos capítulos que nós lemos, Paulo já o chamou de bebês e chamou também de imaturos, de adolescentes, né? Instáveis. Só nos três primeiros capítulos. E hoje nós vamos ver o capítulo 4, tá bem? Onde esse tema da calúnia, da difamação, do julgamento contra o apóstolo Paulo e contra certamente outros líderes se percebe muito claramente. Que o Senhor nos abençoe nessa leitura e que essa leitura abençoe as nossas vidas. Vamos ler então o capítulo 4, Ministros do Senhor, versículo 1. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Aqui algumas informações, né? A palavra grega, uperetas, aqui traduzida por servo, quando diz servo de Cristo, tem o sentido de subordinado. Então ele está dizendo subordinado a Cristo ou mordomo. Mordomo de Cristo. Enquanto a expressão grega oikonomos, aqui traduzida por encarregados, quer dizer despenseiros ou responsáveis. Isso significa que os servos do Senhor são como supervisores. Os servos do Senhor são como supervisores espirituais daqueles que se fizeram escravos de Cristo, porque a palavra no grego é escravo, doulos. Então, supervisores daqueles que se fizeram escravos de Cristo e administradores dos bens de Deus, ou seja, da sua palavra e dos seus mistérios. A sabedoria e poderes divinos encobertos ao mundo, mas revelados aos discípulos de Cristo, como nos diz o próprio Paulo em Romanos 11, 25. Verso 2. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Aqui você já percebe. Paulo já está indo para o finalmente aqui. Já dá uma varada de correção. Pouco me importa ser julgado por vós. Logo, se ele está dizendo isso, é porque ele estava sendo julgado pela comunidade de Corinto. E ele diz: eu não me importo como a igreja em Coríntios me julga, aos Coríntios, né? A igreja em Corinto me julga, eu não me importo ser julgado por tribunal humano nenhum, não importa o que o tribunal humano venha fazer comigo. Ele acabou decapitado, né? Não me importa. Em verdade, não me importa nem tampouco o que eu julgo sobre mim mesmo. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que quem tem conhecimento de todas as coisas para poder fazer julgamento é Deus. É Deus quem conhece o coração. Coisas que aparentemente são boas, comportamentos, condutas que aparentemente são boas perante todas as pessoas, pessoas que você olha e fala: nossa, esse é completamente ilibado, é completamente irrepreensível. Na verdade, no tribunal de Deus, nós vamos verificar. Deus é que vai dizer para nós como era aquele coração. Deus é que vai dizer como é o coração das pessoas, por dentro. Quem é aquela pessoa por dentro? E também há outras pessoas que praticaram erros assim que nós consideramos muito grandes e que vão chegar no tribunal de Deus e vão entrar no reino antes desses que parecem totalmente certinhos, aqueles que aparentemente não erraram em nada. Não interprete mal esta palavra, nem de Paulo, nem a minha. Então, como se fosse uma defesa do equívoco, bom, então vamos errar mesmo, porque Deus conhece os corações. Não, não é isso. É óbvio que não é isso. Nós temos que procurar, em primeiro lugar, ter um coração à imagem e semelhança de Jesus, um pensamento, a mente, uma vida, o comportamento, obras, tudo. Aliás, no capítulo anterior nós falamos, né, que as nossas obras serão julgadas. Nossas obras, elas passarão pelo fogo de Deus. E Deus verá, ainda que os homens se impressionem muito com algumas obras, um expulsou demônio, outro curou enfermos, e vai chegar diante do Senhor, então, cheio de realizações, e Deus vai falar: aparta-te de mim, porque eu não conheço. Eu não te conheço. E pode ser que Jesus não está falando isso como defesa do equívoco, mas pode ser que meretrizes e cobradores de impostos que cobravam mais do que o devido, publicanos, entrem primeiro no reino do que aqueles que parecem, para nós, totalmente sem pecado. Então, Paulo já dá um chute no balde. Ele diz: não me importa o que vocês estão falando de mim, não importa o que vocês dizem, não me importa como vocês me julgam, não importa o que o tribunal romano vai julgar a meu respeito, não importa nem o que eu penso sobre mim. Versículo 4. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, olha que lindo, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, no seu consciente, ele não verificava nada. Muito embora ele também, no seu consciente, se apresenta como principal dos pecadores, e trazia na memória, e também há textos bíblicos sobre isso, o que ele fez contra os seguidores de Jesus no início da sua vida como teólogo, ainda fariseu. Mas nesse momento ele diz, agora, né? É como se ele estivesse dizendo, eu. Olhando conscientemente, nada vejo contra mim mesmo, nem por isso eu me justifico. Porque não era tolo, porque ele sabe que quem nos justifica é o Senhor. Ele sabe que pouco sabe sobre a profundidade do seu coração. Não é que nada sabemos, mas pouco sabemos sobre tudo que nós somos de fato. Então, ele diz no verso 4: Porquanto, ainda que seja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem julga é o Senhor. Aleluia. E podemos descansar nisso, irmãos. Porque quem vai nos julgar é o Senhor e o julgamento dele é perfeito. Louvado seja o Senhor. A expressão grega, anácrino, o julgado significa um exame ou análise crítica que se faz antes do julgamento final. Paulo se sentia justificado. Quando ele diz nada há que pese contra mim, é porque ele já tinha certeza de que era justificado pela fé. E se ele era justificado pela fé, nada. Conscientemente ele podia dizer: nada há contra mim. Eu tenho consciência de que nada há contra mim. Por quê? Porque sou justificado pela fé. Fui tornado justo. Não há nenhuma condenação que eu tenha que passar, nenhuma consequência de pecado, nada, porque eu fui justificado pela fé. É a maravilha da justificação pela fé. É o presente que o Senhor Jesus nos deu. Paulo se sentia justificado em relação à obra que realizava. Quanto à sua salvação, contudo, a justificação é dom de Deus, mediante a fé. Romanos 5, versículo 1. Então, querido, não se preocupe tanto com o que as pessoas mais próximas, dizem a seu respeito, ou julgam a igreja, os homens que são que não são da fé, ou nem o seu próprio a sua própria avaliação, porque você, se nasceu de novo, está justificado pela fé. Não há mais nada contra você. Os irmãos têm dificuldade, precisam ser ministrados nessa palavra que mudou a história da vida de Lutero. Nada há contra mim. Eu não me justifico. Quem me julga e justifica é o Senhor. Ele me justificou pela fé que eu tenho nele. Então, confie na justificação pela fé e não na opinião de A, B, C ou a sua própria. Confie na justificação pela fé. Assim, verso 5: nada julgueis antes da hora devida. Aqui, antes da hora devida é a hora do juízo final. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Aí sim, Deus vai fazer o julgamento e, segundo aquilo que ele avaliar, ou seremos salvos ou condenados, e no galardão, segundo as obras, receberemos a nossa devida porção, aquilo que ele estabelecer para cada um de nós. A hora devida tem a ver com isso, com o dia em que Deus julgará os crentes, manifestará as mais profundas intenções do coração e concederá galardão aos fiéis. Verso 6. Irmãos, agora Paulo dá outro corretivo na igreja. Advertência contra a arrogância deles. Versículo 6, vamos ver. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Essa palavra aqui, queridos, além do que está escrito, é uma palavra que os rabinos, é uma palavra rabínica, é um dito rabínico, tá bem? Os antigos e sábios rabinos gostavam de citar esse provérbio: não ultrapasse o que está escrito. E eu quero endossar essa palavra dizendo: não acrescente ao que está escrito, não retire nada do que está escrito. Espero que você ouça isso bem. Não acrescente nem retire. Devemos ter um conceito da humanidade a partir das Escrituras, considerando as limitações do ser humano caído. E lembrando que a arrogância, a altivez, o orgulho, a soberba, a empáfia é a principal causa dos desentendimentos, divórcios e divisões. Verso 7. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho? Como se não o tiveras ganho? Paulo está dizendo: vocês estão se orgulhando do quê? De que característica boa sobre vocês mesmos vocês estão se orgulhando, se tudo que há de bom em vocês foi dado por Deus? Você recebeu. Qual é o motivo do teu orgulho? Já tendes tudo o que desejais. Já estáis ricos. Conseguistes vos tornar reis. E isso sem nós. Aqui Paulo usa da ironia do modelo de Jesus, né? Já estáis ricos. Vocês são ricos. Conseguistes vos tornar reis. E isso sem nós, sem a minha vida e sem Apolo. Certamente ele estava incluindo outros também, né? Quisera muito eu, verdadeiramente, que vocês reinassem. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Vocês estão se julgando reis? Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Aqui, irmãos, é uma sequência até o 13 que é de arrebentar, mas isso só vale para os ministros que verdadeiramente Deus vai julgar, foram ministros segundo o seu coração. Ministros dele, sacerdotes dele. Não basta uma consagração humana, não basta uma consagração denominacional. Aqueles que são ministros dele. Verso 10 diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo. Mas vós sois fortes, vós sois respeitados, contudo, nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados, esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos, Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. E aqui Paulo está falando para a igreja. Irmãos, prestem atenção, porque os verdadeiros ministros do Altíssimo, ao longo de 2000 anos da era cristã, e eu quero dizer que até antes, os profetas, né, e muitas personagens da Bíblia em todo o seu desenrolar, são considerados escória da humanidade, lixo do mundo. E são considerados, no Antigo Testamento, pelo próprio Israel, no Novo Testamento, são considerados como escória do mundo pela igreja. É a igreja que difama. É a igreja que permitiu que os apóstolos passassem fome, sede, necessidade de roupa, afronta, esbofeteamento, falta de moradia, afadigados de trabalhar arduamente com as próprias mãos, ofendidos, abençoavam, perseguidos, não revidavam, caluniados, respondiam fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Atenção, igreja. Peça ao Espírito Santo que dê a você discernimento. Discernimento do Espírito, porque se você receber o discernimento e enxergar a luz do céu na vida de homens e mulheres que são ministros dele de fato, não incorra nos erros que a igreja de Corinto incorreu. Paulo escreve de Éfeso. E ele faz questão de mencionar que trabalhou duramente fabricando tendas. Ele teve que fabricar tendas, explico o porquê. Porque a oferta de Corinto não chegou. A igreja de Corinto não mandou oferta para Paulo quando ele estava em Éfeso. Faça um estudo pormenorizado de Éfeso e você vai ver o problema de Paulo em Éfeso é que a igreja de Corinto não mandou o sustento para ele. E ele faz questão de dizer que trabalhou duramente fabricando tendas, com o objetivo de não depender financeiramente de ninguém para ensinar o Evangelho. Paulo pagou para abençoar e pregar salvação, e recebeu injúrias e perseguições sem revidar ou vingar-se. Os gregos desprezavam qualquer trabalho manual e relegavam aos escravos. Ele então aceitou a posição de se fazer servo ou mais escravo, para poder não depender da oferta que não chegava e aí poder anunciar em Éfeso o Evangelho de Cristo Jesus. O que os irmãos fazem, pegando o versículo isolado, dizem assim: mas Paulo fabricou tendas. É, ele fabricou. Ele fabricou porque a oferta não chegou. Então, isso é o ápice da distorção. E eu já fiz questão de dizer a você que Paulo não teve condição de montar uma linha de produção de tendas, trabalhou arduamente, mas ele não teve condição, por causa da pregação do Evangelho e do seu deslocamento, de montar uma linha de produção de tendas, de se tornar um empresário de tendas, ou um comerciante próspero. Não, ele fez o absolutamente necessário para viver enquanto a oferta não chegava. Mas não chegou de Corinto, chegou de outro lugar. E ele agradece. Irmãos, nós precisamos levar muito a sério. Primeiro, não difamar esses homens e mulheres de Deus. Nunca. Nunca nos levantar contra eles. Nunca dividir a igreja porque um gosta de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro se dizendo seguidor direto de Cristo nas reuniões de mistério. Nunca. Que em nome do Senhor, eu não veja e nem ouça isso da parte de ninguém. Pelo contrário, que você tome uma posição concreta. Primeiro, de não fazer mal a esses homens e mulheres de Deus. Segundo, de ouvi-los, aprender com os seus ensinamentos. Terceiro, providenciar tudo o necessário para que ninguém possa dizer: estou passando fome, sede ou necessidade de roupa. E aí alguém vai dizer: ah, mas então Paulo não era justificado, não, porque tem um versículo que diz, né, que o justo não vai mendigar o pão. Então pegue esse versículo isolado também. E não, o justo do justo, chamado Jesus, não mendigou, mas isso dependia da casa de Cornélio, da casa de Lázaro, Maria e Marta, e assim por diante. Ele não fazia multiplicação de pães todo dia para assim ser um efeito cinematográfico. Olha, todo dia eu vou multiplicar os pães para todo mundo saber que eu sou um multiplicador de pães. Não. Ele fez quando era necessário, por uma causa necessária. No mais, ele ficava na dependência de Deus. Como Elias ficou na dependência de um corvo para trazer alimento quando ele estava fugindo de Jezabel. Irmãos, irmãs, não há mais o que dizer sobre isso. Livre-se do Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o único Deus que Jesus, falso Deus, que Jesus afronta. Não é possível servir a dois senhores, ou vai servir a Deus, ou vai servir a Mamom. O único de tantos deuses naquela época, o único que Jesus menciona é esse. Por quê? Porque a avareza, a idolatria das posses faz com que nós esqueçamos uns dos outros, esqueçamos do órfão, da viúva, esqueçamos dos missionários, dos profetas, dos evangelistas, dos ministros do Senhor, ministros de música que são totalmente dependentes disso. Não é cantor gospel, não, que vende mais do que muita gente, não é isso. Ministros, daqueles cujo qual o mundo não é digno. Para encerrar o último bloco, a admoestação do Pai Espiritual. Versículo 14. E eu falo como escória da humanidade, como lixo do mundo. Ah, que orgulho! Eu quero ser. Que satisfação! A palavra não é orgulho, né? Que, por favor, nenhum colega da psicologia venha dizer que isso é um ato falho. Eu já ouvi isso também, né? Não é toda palavra que. Mas que alegria, que bênção, que regozijo de ser escória da humanidade há quase 40 anos, de ser lixo do mundo por causa da cruz de Cristo. Não vos escrevo dessa forma, diz o apóstolo Paulo, com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Olha o pastorzão aí. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Ora, irmãos, todo pai ou mãe deve estabelecer limites para seus filhos e admoestá-los sempre que necessário, perseverantemente em amor. Paulo usa a expressão paidagogos, da onde vem pedagogo, né? Aqui traduzida por tutor, mas não é a melhor tradução, pois se referia ao serviço de alguns escravos, encarregados de acompanhar os rapazes até a escola e supervisionarem seu aprendizado e educação. Isso no caso quando o escravo ia acompanhar e ver se ele ficava lá aprendendo. Mas havia um outro pedagogo, paidagogos, que era o próprio professor. que vinha até a casa da pessoa e acompanhava todo o processo de crescimento, porque pedagogo tem a ver com pegar pela mão e acompanhar o crescimento. E todo pai deseja isso. Toda mãe deseja isso. Todo cuidador deseja isso. Que os seus filhos e filhas, respectivamente, sejam ensinados, possam ir até a escola, sejam supervisionados no aprendizado, na educação. Paulo usa o direito de um pai fiel para pedir ao Senhor que seus filhos imitem seu comportamento e caráter. Quer ver? No versículo 16 até 21, que encerra o capítulo. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Irmãos, tem que ter muita convicção de que é justificado pela fé, justificado pela fé, santificado pela fé, à luz da palavra, glorificado um dia pela fé no poder do Espírito Santo, regenerado pela obra bendita de Cristo Jesus, para que você diga: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Ou seja, o caminho que eu adotei, adotem vocês também. E eu quero me juntar novamente a ele dizendo: sendo assim, suplico-vos, sejam meus imitadores no que diz respeito a buscar a imagem e semelhança de Jesus todos os dias da sua vida, porque eu estou perseguindo, pelo poder do Espírito Santo, à luz da palavra, há quase 40 anos. Por esse motivo, verso 17, vos estou enviando a Timóteo, meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino em toda parte, em todas as igrejas. Não é que Paulo não tinha erro, mas é que há uma constância, há uma linha de constância. Ou eu prefiro dizer até, parafraseando um bispo amado, há uma faixa de constância e ele não sai nem para cima nem para baixo dessa faixa. E essa faixa é buscar a imitação de Cristo Jesus em pensamento, em sentimento, em obras, em vida, em dedicação, em santidade, em ser servo de Jesus, pregar a Cristo e esse crucificado. Jesus pregou o reino, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Não saia dessa faixa. Mesmo que te considerem a escória do mundo, o lixo do mundo, que o mundo nos considere assim, aleluia, diga glória a Deus, porque o mundo que não está em Deus nos considera o lixo deles. Que bom! Que bom! Que bom, irmãos! Se o mundo te considerar o lixo, é porque você está no caminho. Em conformidade com o que Paulo ensinava por toda parte, em todas as igrejas, ele ficava dentro da faixa. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Olha a vara aí. A igreja de Corinto era complicada para o pastorado. Então tinha muita gente difamando Paulo, difamando Apolo, certamente difamando Pedro, certamente caluniando. E Paulo diz: vocês estão achando que eu não vou visitar mais vocês, né? Contudo, em breve irei visitá-los, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Ou seja, aí nós vamos confrontar face a face. E eu digo para vocês: se nós não estivermos todos juntos, porque nesse trabalho de internet estamos falando para o Brasil inteiro e para pouco mais de 20 nações, nós não nos confrontarmos um dia, eu quero encontrar com cada um de vocês face a face. Face a face, diante do Cordeiro, Jesus, e então ele dirá aquilo que é verdade e aquilo que nós temos buscado, vivido, sonhado, desejado, ministrado, orado, suplicado diante dele, para que todos se convertam, familiares se convertam, a igreja se converta, a sociedade se converta, os convertidos sejam santificados. Essa é minha oração. E os santificados sejam batizados no fogo, e os batizados no fogo cumpram a grande comissão, e os que cumprem a grande comissão sejam missionários em todos os lugares, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ah, um dia nós vamos nos encontrar. Eu não terei nada a dizer a vocês sobre mim mesmo. Quem me justificará é o Senhor. Porque tudo de bom que foi gerado por Ele, a glória é dele. E tudo de mal que foi apagado por Ele, pela sua graça e misericórdia. Então não haverá nada o que esconder. Nem há. Porque, justificado, pois, pela fé, teremos paz para com Deus. Agora, quanto aos soberbos, então nós veremos, saberemos não apenas o que estão falando agora no mundo, esses soberbos, mas que poderes eles realmente têm. Que poder o mundo tem? Poder de destruir, poder de roubar, poder de matar, de destruir? Porque o reino de Deus não consiste de palavras, meus queridos irmãos e irmãs. O reino de Deus não é palavras. Não, não, a palavra está nele, né? A palavra do Senhor. Mas não é um falatório, não é tagarelice. Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O poder que me converteu, o poder que me justificou, o poder que me santifica, o poder que me perdoou, o poder que vai me glorificar, o poder que te converteu, o poder que poderá te converter hoje, se você quiser, o poder que vai apagar todos os teus pecados, o poder que vai te santificar, o poder que vai te preparar para morar na Nova Jerusalém, na morada eterna, no novo céu, na nova terra. Reino de Deus é poder. Poder para amar Deus sobre todas as coisas, poder para amar a si mesmo e se encontrar e se aceitar na inteireza do que Deus criou e amar o próximo como a si mesmo, ou seja, aceitando o outro na inteireza do que ele é. Encerro perguntando junto com o apóstolo: o que preferis? Devo ir visitar-vos? O apóstolo diz: com vara de disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Pergunta. Aqui eu não poderei fazer isso, mas o Espírito certamente está dizendo: o que você que ouve essa palavra prefere? Que eu, Espírito do Deus vivo, vá até você com vara da correção, com vara da disciplina, ou que eu vá até você com espírito de mansidão? O que você quer? Então, se você deseja tudo que diz respeito ao reino. Então, abandone toda a soberba e revista-se da posição de escravo, de escória do mundo, mas ao mesmo tempo de quem declara o seguinte: nada tenho e tudo possuo. Diz a palavra do Senhor: nada tendo e tudo possuindo. Como pai espiritual de todos aqueles adolescentes espirituais em Cristo que formavam a igreja de Corinto, naquela época, Paulo nos adverte figuradamente sobre a possibilidade de ter que usar sua autoridade apostólica, a vara de disciplina, para repreendê-los e ensiná-los a se manter no verdadeiro caminho do Senhor. Eu tenho certeza que todos que estão gastando tempo para ouvir as meditações capítulo a capítulo da palavra, eu tenho certeza, não desejam, no geral pelo menos, na regra, não desejam ser visitados por Deus com a vara da correção, mas o que desejam é o pasto verdejante. Na regra, senão você não estaria gastando tempo a ouvir essa palavra. Que o Espírito Santo, ao te perguntar isso hoje, você diga para ele: Senhor, eu quero ser visitado, sim, pelo Senhor, mas não com vara de correção, a menos que o Senhor julgue necessário, mas se possível for, que não seja com a vara, mas que seja uma admoestação que o Senhor faça e que meu espírito se incline e aceite de tal maneira que eu permaneça no caminho do Senhor. para que eu jamais venha a ser desagradável ao Senhor, mas que eu seja um dos seus filhos que aprende com o teu ensino. Seja o meu pedagogo, Pai da Gogos, seja o meu pedagogo, Senhor. Espírito do Senhor, seja o pedagogo da igreja agora. Pega pela mão cada irmão e cada irmã que tem ouvido capítulo a capítulo da palavra, Senhor. O Senhor já veio como escravo que os leva, que nos levou até o aprendizado, o caminho, a verdade e a vida. Agora, Senhor, que o teu Espírito nos pegue pela mão e nos conduza à imagem e semelhança de Jesus. Seja o nosso pedagogo, Santo Espírito bendito, para que cada irmão e irmã, ouvindo essa palavra, diga: Ah, eu quero viver exatamente como está escrito na tua palavra e quero obedecer tudo que ela ensina e não quero fazer o que o Senhor diz para não fazer. Eu te agradeço por essa meditação e por essa palavra. Em nome do Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado pela terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.